vidas, feridas, brigas, intrigas, palavras, indicações, coisas que ninguém evita, seja por amor ou seja por ódio. O que todos querem é buscar o seu lugar ao pódio, primeiro, segundo ou até o terceiro lugar. Um nome, uma história, alguma coisa a se lembrar. Égua conjugar, corpos a enterrar, nada a lamentar. Por que será que tens tanto medo de errar? Expresse para o mundo ouvir a sua intenção. Dê sua opinião, construa sua tese e conclusão. Verás então que não estou aqui falando águas, macas de balas que transbordam sobre a estrada. Logo no morro de sede, às vezes fico verde e dou até um soco forte bem no meio da parede. Por motivos, sem motivos, não importa, o que importa é que essa ação me mantém ativo. E eu sinto que eu sinto muito mais que apenas dor, sensação de alívio que alivia todo o meu rancor. Mas deito, rezo e logo peço por favor, tento observar o que nessa vida ela me ensinou. Tanto observei e comecei a entender como o mundo dá suas voltas e com isso seu poder. Políticos, empresários, cada qual com seu lazer, jogando o jogo mais sujo que aqui possa ver. Desses caras tenho pena, crias do sistema, criadores de problema, causam cena, um esquema sem poema que desvenda o porquê de tanta venda. Ah, alguém que nessa porra entenda. Durante a semana para vários é a mesma trama, juntar grana, gastar com dama, fora as gramas e palas infamas, futuramente descritas com certo terror de tramas, por mulheres, todas elas esquecidas em uma cama. Certas decepções causadas por ambições, em milhões, condições, vícios em suas ilusões, pacote incluso dentro de osso, carne e só, almas que transcendem enquanto todo o resto vira pó. Pelo menos o que eu acredito e tenho dito, filosofia de um touro louco com traços de touro bandido, guiado pela mancha vermelha que corre em sua veia. Instinto lhe anseia, procura se acolheita. Tentação, traição, vícios da ilusão. Tentação, traição, vícios da ilusão. Tentação, traição, vícios da ilusão. Tentação, traição, vícios da ilusão. Tentação.